Cabeça de gelo, coração blindado. O bagulho é louco, monstrão, muito cuidado. Cabeça de gelo, coração blindado. Exposição, sentimento capuzado. Cabeça de gelo, coração blindado. Olho no olho, pensamento engatilhado. Lá vem você se intrometer na minha vida. Eu sou um sujão, tipo a essência da ferida. Eu vim pro mundo, cara, cheio de armas e drogas. A picadilha é sofrida e seu sermão maluco me incomoda. Mas eu também sobrevivi a este submundo. Já fui drogado, ferrado, mal par de vagabundo. Escama head na mesa, pistola ponto 40. Mas descobri que Jesus é quem faz a minha cabeça. Porra nenhuma, maluco, por quantas vezes eu e a mãe não procurou a Deus. Achou que ele se escondeu, levou nossa rainha, te deu a luz e de mim se escondeu. Quem sabe é eu, doidão, minha PTC é quem faz meu progresso. Toma distância de mim pra não morrer do meu lado, guerreiro, é só o que eu peço. Primeiramente, irmão, não sou nenhum doidão. Tu acha fácil abraçar o diabo? Mas eu não, não tenho a Deus no meu coração. O seu progresso é o inverso do mundo que eu vivo. Antigamente eu era o crime, agora eu sou de Cristo. Entre o santo e o profano, o acerto, o desengano, te arrastar, este é o plano. Várias vidas se findando, no fundo da lata, na brisa da fumaça. O relógio não para enquanto isso sua vida passa. Chega! Daí, parceiro, posta o cara, vai, chega, chega, chega. Olha lá o peixe lá, ó. Quem vai atravessar, você, mas também, o vai peixe aqui, mas tá aí, se ó, liga, ligeiro, tá ligeiro. Por quantas vezes as drogas não me confortou? Ela foi Deus, o diabo, o ódio e o amor. Aliás, falar de amor é inútil e você pode crer. Se eu não amo a mim mesmo, também não amo você. Se hoje você vai pagar, aqui é meu nome, só pra você que você tem que estar. Trocou o amor pelas drogas, te transformou no lixo. Entre as unhas da fera e a espada de Cristo. O nosso pai também se foi e você tá ligado. Cabeça de gelo e coração blindado. Cabeça de gelo, coração blindado. No fundo do abismo foi abandonado. Deixado o amor pelo mundo de ilusão. Mas eu sei que existe uma solução. E pra tudo mudar, depende de você. Eu sei que Deus tem o melhor pra te oferecer. A noite vai findar e virar um novo dia. Jesus pode escrever uma nova história de vida. Uma nova história de vida. Pode crer, eu vou pro corre, sou criminoso na cena do que Deus te libertou. Minha mesa tá cheia, o tráfico mágico alimenta a minha mente. Em vez de trocar ideia, eu prefiro é ver meus clientes. Vê direitinho, tu quer falar é de guerra comigo. Quem tá no bando já tá colecionando grande inimigo. Se Deus existisse mesmo, não provaria a essência do veneno. Se a sua igreja tá cheia, meu território já ficou pequeno. Minha quadrada tá cheia, calibre 66. Cada disparo que eu faço é o livramento de uma vida alheia. Cê tá achando que eu também não vivo nesta guerra? Aonde o crime te abraça mais, também te joga pra terra. A ideia, maluco. Salve, salve, filho. Sobe o caralho, rapaz. Sai doido. Olha que te achar, meu irmão. Tá doido. Opa, tá louco, meu irmão. Olha aí. Tá chegando, meu irmão. Não, não, véi. Meu irmão, o que aconteceu, véi? Eu te falei, véi. Cabeça de gelo, coração blindado. O bagulho é louco, monstrão, muito cuidado. Cabeça de gelo, coração blindado. Exposição, sentimento capuzado. Cabeça de gelo, coração blindado. Olho no olho, pensamento engatilhado. Entre o santo e o profano, o acerto, o desengano. Te arrastar, este é o plano. Várias vidas se findando, no fundo da lata, na brisa da fumaça. O relógio não para enquanto isso sua vida passa.